passamos à música, só uma nota, que eu por acaso já tinha dito, mas não tinha dito, peço desculpa. É porque vamos escutar o hino, mas vai ter que ser em versão instrumental. Porque é uma decisão que já foi comunicada na semana passada, entrou em vigor sexta-feira, dia 20 de 21 de março, que é o facto de músicas cantadas em russo não passarem na Antena Web. Ou seja, pela primeira vez em quase 3 anos e meio, estou a ser censurado numa escolha minha. E é o que eu ouço, precisamente por causa da voz. E vamos ouvir só um instrumental. Porque eu pensei que já tinha dito de que não se podia. De que Mas estás a lá está, estás a fazer o mesmo que eles fazem. Alguns políticos fazem, censurar as escolhas dos outros. Mas, neste pois, caso, é, neste caso, é uma questão de sim. regras. Pronto. Mas é uma escolha minha com voz, devidamente. Eu até que escolhi um irmão meu russo para cantar esta música. E vamos ouvir só um instrumental. É o Nuno Miguel Antescu. Pois. Não interessa. É o hino da Rússia na mesma, que já vem nos tempos da União Soviética. A melodia ficou, ainda bem que ficou. Olá, caros ouvintes. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à última edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Pela primeira e última vez, apenas eu, Carlos Bonaparte, no comando desta emissão. Durante, creio não estar equivocado, precisamente faria hoje nem mais nem menos do que 3 anos e meio de que iríamos dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico Escolhes Tu ou Escolho Eu. O que o ouvinte ouviu no princípio desta emissão foi o que originou, ou o princípio de que originou, o término do programa, do qual fiquei a ter conhecimento apenas e só esta manhã. Não sou pessoa de me despedir dos ouvintes ou de me ir embora sem dizer até sempre, pelo menos. E por isso mesmo decidi hoje marcar aqui com toda a minha ousadia, e desde já pedindo desculpa por isto, mas sou assim mesmo. Decidi marcar aqui presença para dizer a si mesmo até sempre aos ouvintes. E dizer-vos que o programa Escolhes Tu, Escolho Eu, que não vai regressar, pelo menos. Enfim, não há um regresso previsível. Há, portanto, essa. Portanto, o programa foi realmente, para mim, na minha opinião, no meu entender, foi um dos programas mais singulares que teve durante todo o tempo o Grupo Antena Web. Ainda enquanto rádio, desde 5 de outubro de 2010, com o Canal 2 a dar os seus primeiros passos, até ao presente. Até ao dia 5 de abril de 2014. 3 anos e meio depois, exatamente. Durante este tempo, foram muitas as edições, foram muitas as conversas, foram muitas as brincadeiras, foram muitos os momentos vividos e as coisas originadas. Até alguns obrigados, entretanto retribuídos de parte a parte. Foi um momento bonito que se realizava aqui nos estúdios do canal da Rádio Antena Web, enfim, do canal 1, como quero, manhã após manhã, nos últimos tempos, há muitos meses, e assim acontece, de uma forma geral, gravamos o programa da parte da manhã, vai para o ar à parte da tarde, e de alguma forma, já aconteceu também antes de gravarmos o programa, aliás, até foi aquele mítico pronúncio de quem é que iria vencer a Eurovisão 2012, não é? Portanto, temos aqui uma. Enfim, foi um momento bonito. Tivemos aqui momentos lindíssimos e outros, não foram propriamente lindíssimos, lindíssimos, mas foram realmente de rir, não é? Foram momentos inesquecíveis, não é? Mas tudo tem um fim e o programa chega ao fim mesmo por este motivo. Eu não estava de acordo com a questão de não passarmos música cantada em russo. E hoje, então, pela manhã, já à tarde, fiquei a saber do término dos programas Quadras da Música e Escolhes Tu, Escolho Eu. Quadras da Música não tem nada a ver comigo, mas Escolhes Tu, Escolho Eu tem, e portanto decidi eu hoje passar por aqui, deixar aos ouvintes essa mesma mensagem. Antes de me despedir, vou deixar um pouco mais do que aconteceu depois do hino, que afinal foi apenas instrumental. É assim, aí não é propriamente censurar as coisas. Quando é que escolheste essa música? Quando é que escolhi essa música? Quando vi a tua? Exatamente. Ora, quando é que isso foi? Sexta-feira à noite. Sim. Portanto, mas já estava na minha lista de escolhas há muito tempo. Já uma semana depois de ter saído a regra de que. Ora, por exemplo, tu nunca escolheste, nem eu escolhi músicas de Tony Carreira. Porquê? Porque até essa altura, até princípios de março, no caso. Não mistures, porque o Tony Carreira é algo concreto, é algo que nós vemos que fazem e estamos a falar só sobre um artista. Estás a pegar em artistas de um país inteiro em que os artistas não têm nada a ver com aquilo que se faz lá. Pronto, mas da mesma forma, também estou a condicionar, ou seja, sendo plágio ou não, não passa, amigo. Pois, mas estás a falar de coisas concretas que um artista fez. Não estás a generalizar um país ou uma região. Pronto, mas a questão de estares de acordo ou não com a. Pronto, isso é outra questão discutível, como é lógico. Por dizer, em questão de censurar uma escolha, não no sentido em que quando tu escolheste já sabias que não passa música russa. O que não quer dizer que não possas ter uma música instrumental russa. A questão não é essa. Músicas cantadas em russo já sabias que não passavam. Portanto, não estou a censurar uma escolha. Não, não sabia, mas mesmo que soubesse, ia escolher a mesma porque acho mal feito. Ou seja, fica aqui a promessa: quando se a censura passar, vou voltar a escolher o hino russo só por causa das coisas. Pronto. Com letra. Com letra, aliás. Eu também, quando for, vou escolher. Responsáveis por um hino, não sou culpado. Se algum dia, pronto, se levanta essa. Se revoga essa decisão. Não é se revoga. Se revogo, não é, Frida? Se volta atrás com essa decisão, eu também vou escolher o Yasuo Jasuma, que é a versão russa de All the Things She Said, para responder. All the Things She Said. É a mesma coisa. Com aquelas guitarras de All the Things She Said, Rekatakajbjom. Pronto. Isto só para deixar claro aos ouvintes, não é? Porque é para ninguém pensar que ele está aqui a censurar. Ai, tal, o diretor e tal. A verdade é que já estou a receber, para só, muitos e-mails a chegar, faxes. A verdade é que foi a primeira vez que uma escolha minha foi a escolha de alguém, foi censurado e não foi aquele que eu queria escolher. Mas. É verdade. Está mal feito. Continuar. Pronto. Vamos seguindo com Rakataka Gypsy Owl. Esta música nem sei bem o que isto é. Isto é japonês. E foi então este. O motivo que fez com que o Nuno deixasse, portanto, deixasse este programa, o escolhes tu ou escolho eu. De todas as formas, não podia deixar de agradecer, da melhor forma que posso, todo este tempo. Foram 168 programas. Foi realmente muito tempo, muitas coisas boas que se viveram, que se desfrutaram. Enfim, tudo tem um fim, acontece. Gostaria que tivesse sido de uma outra forma, mais planeada, mais. Enfim, sem os incidentes que aconteceram na semana passada. Mas enfim, as coisas são assim mesmo. Quando acontecem, acontecem e não há volta a dar. Só a pena é que. Esta parte final. 6-8, uma das mais curtas sempre, mais ou menos. Mas escolhes tu ou escolho eu. Para voltarmos, só em abril, não me apetece voltar antes. Também não. Ah, tens de ir até para a semana, porque se não passar não te deixa, então tens de ir duas vezes. Pois, até para a semana, até para a semana. Não se tenha, afinal, concretizado. Vida mesmo assim, de todas formas, foi um prazer enorme estar durante 168 edições a partilhar momentos mágicos que ficam para a história da rádio, Antena Web, e para ser sincero, para a minha história pessoal. Na próxima semana vamos trazer aqui o programa Rocky Pop, um programa que eu mesmo vou conduzir e que era já uma ideia que o Grupo Antena Web tinha em vista pôr em prática assim que fosse possível. Pois muito bem, a partir do próximo sábado às 19h vou estar aqui convosco para vos trazer Rocky Pop, um programa que vai trazer o melhor dos anos 90, nos géneros, anos 90 e 80, nos géneros rock e pop, como o próprio nome indica, ou se preferirem pop rock. Claro, também vamos passar até os anos 2000, não é? Mas aqui vão passar bandas como R.E.M., Cranberries, Skank and Nancy, Bush, até alguns artistas a solo, sei lá, Alanis Morissette, por exemplo, Lenny Kravitz. Vão passar aqui vários artistas, alguns até um bocadinho mais pesados, como Rage Against the Machine, por exemplo, não é? Mas enfim, vai passar aqui um pouco de tudo nessas emissões do Rock e Pop, que espero eu venham também a ser do vosso inteiro agrado. O programa vai terminar por aqui e, já que tomei a liberdade de passar por aqui, vou escolher uma música que nunca escolhi. Até vou aqui à minha lista, que era a última música que eu tinha aqui para o programa. No meu Escolhes Ideia tinha Marcas de Ayer, de Adriana Mesadri. Uma música que me fez perceber mais uma vez que o mundo é grande e que às vezes o que está tão longe está também muito perto de nós. Afinal de contas, a Adriana Mesadri, com Marcas de Ayer, é uma cantora peruana, é um país que até terminou esta semana. Está muito longe de nós, mas a verdade é que fica então com, ou seja, tão longe e tão perto ao mesmo tempo. E conheci esta música num programa que também se vai tornando especial para mim a seu tempo, com a Adriana Flória. A música foi conhecida no programa 5 Quintas. É, portanto, não sei, um novo ar, é qualquer coisa nova que vai chegando aos meus ouvidos, e ao mesmo tempo uma antena web que vai recuperando a pouco e pouco o seu caminho. Gosto sinceramente de saber disto, de sentir isso, e este Marcas de Ayer faz lembrar um pouco aquilo que se passou no passado, mas já ficou para trás no passado. Ou seja, momentos menos bons que entre abril de 2012 e, curiosamente, abril de 2014 passamos. Mas felizmente cá estamos, e com força, com garra. E por isso mesmo escolhi esta música, porque também acho que é uma voz lindíssima, da Adriana Mesadri. E é com ela que vou fechar a última edição do programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. Hoje só escolho eu. Por isso é que a música inicial nem sequer tem nenhuma voz. É assim mesmo, a vida tem destas coisas. Boa tarde, ouvintes. E um até sempre. Claro. Siento que te conozco y siento que me recuerdas. Dime si reconoces mi voz. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Siento que te conozco, siento que me recuerdas. Dime si reconoces.